Tam 3605, direto ao meu foco 618. Grato. Salvador, boa noite, reporte com 020. Portugal 020, Alpha Information, to Lima Papapapa Tango, flight level 370, are you ready to copy? Ready, copy, Portugal 020. Cleared to Lisboa, Lima Papapapa Tango, flight level 370, runway takeoff runway 10, and left turn after takeoff. Puka departure and Zipar transition to intercept up Zulu 10 after flight follow your flight plan route. Salvador departure frequency 119.35 and Skok 5166. As it clears to Lima Papa. Papa Tango, flight level 370, runway 10, left turn after departure, Puka departure, Zipar transition, upper Zulu 10 flight plan. Departure frequency 119.35, squawk 5166, departure 020. Portugal 020, readback correct, gate 11, report ready for startup and push. Roger, I'll call you ready for push and start on gate 11, departure 020. Rio 5972, parte 3, puxe aceleramento. No parte 3 autorizado, reporta táxi, Rio 5972. Chama táxi, Rio. Papatão autorizado ingresso, reposta alinhada e pronto para decolagem. Já 5809, essa medicação autorizada chegada a margem, desse para mim, voo 050. Saque. Azul 4209, chama Recife, 125.1, alterna 133.25. Confirmada a primária? 12.51. Obrigado. TAM 3305, chama Recife, 125.45, alterna 126.85. 125.45.2085, alterna. 9962, 3 horas. 9 minutos, autonomia, alternativa Guarulhos. Com a bordo 5 pessoas, instruções de táxi. Rio 5972, táxi autorizado via parte principal, Índia e Alfa até o ponto de espera da 10, e no ponto de espera reporta pronto para decolagem, o ajuste 10 no 4. Ajustado 1014, táxi em frente, Índia. Na Índia, quando chegar ao ponto de espera, chamará pronto o Rio 5972. Papatango, vento 130 graus, 08 nós, livre decolagem, pista 17. Avião 5796, a sua medicação autorizada a chegada a Mari, desse plano de voo 060. O Papatango decolou aos 47, dá presente autorizado curva esquerda, circuito padrão da 17, ingresso na perna do vento e reporta girando base para final. Vai iniciar a curva esquerda para a perna do 17, com o meu Papatango. O Rio aproxima a ponte de está pronto para decolagem, segurado 72. Afirmativo Rio 5972, ali mantém pistão no zero. Rio 5972, vento 140 graus 08 nós, livre decolagem, pista 10. Oi, Salvador, Romeu Papatango na perna do vento da 17, pronto para curva base. Romeu Papatango, livre base, reporta final 17. Livre curva base, vai reportar na final da 17, Romeu Papatango. Rio 5972, decolado 250, controle em 199, decimal 35, bom voo. Obrigado, Rádio 35, até a próxima. Romeu Papatango na final, dona 7. Fechou a travada, Izão. Romeu Papatango ciente, autorizado toque arremetida, pistão no 7, o vento 130 graus, 07 nós. Ok, na presente, voa Leda, 320 de nível, é o Rio 5972. Web 5809, desça para 2000 pés, ajuste no 014, autorizado a final ILS, é posto estabilizado. S2P está autorizado, posto estabilizado, 1014, 5809. Tango, tocou e arremeteu aos 5-2, suba para 1.000 pés, autorizado circuito padrão da 1-7, base pela esquerda e reporta girando base para final 1-7, o Romeu Papatango. Entra da 1-7, Romeu Papatango e informar na base. Web 57 no meio, desce para 3 mil pés, ajuste no 014. 3.014, 57 no meio. Investigação. Ui, repetir. Total 9908, Guarulhos 320, copia? Autorizado Guarulhos, nível 320, decola da 10 com curva direita no perfil da saída Arbor, após posição Elefa, após segue conforme a rota do plano de voo. O controle em 119.35 e aciona 5165 no transponder. Planejamento correto, pátio 3, chama pronto para o chamamento, total 9908. Salvador, Romeu Patango na base da 1-7. Romeu Papatango, livre base, reporta final, 1-7. Você está na final da 1-7, Romeu Papatango. Romeu Papatango, após o próximo toque arremetida, vai prosseguir para o farol de Itapuã aguardando instruções, ok? Tem um Boeing da Webjet agora passando Duna para final 90. Após o toque arremetida, vai fazer 360 em cima vertical do farol de Itapuã, Romeu Papatango. Aproveitando, está na final da 97, baixar o travado visual. Afirmativo, livre toque arremetida, vento 130 graus, 07 nós, Romeu Papatango. Nervoso, Romeu Papatango. Sinal LS, torre 1 no noite, decimal 6. 18:6, boa noite. Webjet 57 no 6, desce para 2000 pés, ajuste no 04, dados da LS, reposto estabilizado. 2014, reposto estabilizado, 57 no 6. Salvador, boa noite, Web 5809, full ILS. Webjet 5809, boa noite, continua a aproximação, aguardando o eixo livre, o ajuste no 014. 2014, aguardando o eixo livre, 5809. Rio 5972, chama Recife, 1251, na alterna 13325. Você está escutando o controle? 2-1-5-1-1-3-3-2-5, segundo dia, agora você deve ter 5-9-2, são bons números. Romeu Papatango tocou e arremeteu aos 5-7. Suba para o número 10, prossiga para o farol de Itapuã e mantenha espera no mesmo aguardando instruções, ok? Ok, vai manter 360 na vertical do farol de Itapuã, Romeu Papatão. Webjet 5809, cheque trem, pouso autorizado, pistão no 0, o vento 130 graus, 07 nós. Livre pouso na 10, abaixado e travado, Web 5809. Completamente estabilizado, Web 5-7 no 6. Flash na UNS, torre em 1 no 9, decimal 6, Web 5-7 no 6. 18-6, obrigado. 5-7 no 6, já estabilizado, visual. Webjet 5-7 no 6, boa noite, continua a aproximação, aguardando o pistão no 0 livre, número 2 para pouso. Aguardando o pistão livre, 1 no 6, graças. O Romeu Papatango, na escuta? Afirmativo, Romeu Papatango. Visual com segundo tráfego na final no 0? Afirmativo, visual com mesmo. Afirmativo, prossiga na linha do litoral aguardando para cruzar a final no 0, ok? Vai cruzar a retaguarda do segundo tráfego, é um Boeing da Webjet. Você vai manter a linha do litoral após a passagem da aeronave, vai ingressar. Estou passando na escuta? O Webjet 5809 no solo aos 2 0200, liberando agora via Fox, taxi via Alfa Kilo, pátio 3, atento ao sinalizador. Alfa Kilo, pátio 3, foi. 75716, check trem, pouso autorizado, pistão no zero, o vento 130 graus, 07 nós. Sente livre pouso, baixo travado, 5716. Travador total 9908, está pronto para o táxi. Nós estamos com 5 a bordo, 3 horas e 45 de autonomia, alterna, galeão. Sente total 9908, táxi autorizado via parte principal, Indy Alpha, no ponto de espera da 1-0, reporta pronto, o ajuste no 0, no 4. A principal, Indy Alpha, no ponto de espera vai ser manter o total 9908. Meu Papatango, ciente, cruzando a final 1-0, reporta girando base final 1-7. Request push on start, gate 1-1. Please start up and push, report ready for taxi, Portugal 020. Please for push and start, I'll call it for taxi, Portugal 020. Tem total 9908, a linha mantém pistão 0. S5716 no solo aos 03, liberando agora via Eco, táxi via Alfa e mantém a posição antes da Taxi Juliette, aguardando para ingresso. Alfa, aguardando antes da Juliette para ingresso, 5716. Salvador, Romeu Papatango na base da 17. Romeu Papatango, ciente, base autorizada, reporta final 17. Estamos na final 17, Romeu Papatango. ...9908, autorizada a linhagem de decolar, pistão no zero, vento 130 graus, meia dúzia nós. Salvador, Romeu Papatango, na final da 97, visual, baixou travado. Afirmativo, Romeu Papatango, livre toque arremetida, pistão 97, vento 130 graus, 07 nós. Livre pouso, Romeu Papatango. Webjet 5716, faça um táxi lento via Alfa e mantenha a posição de ataque 6 bilhete, posição de destino é 1-0, temos um Boeing, um Airbus da Total, iniciando o pushback na 1-1, ok? Tá, vamos um táxi lento antes da Juliette, o 5716. Total 9908, decolar 205, controle 1 no 9, decimal 35, bom voo. 935, gente, bom serviço. Controle Salvador, total 9908, decolou, tá na sua escuta. Total 9908, contato radar na decolagem, suba para o nível de voo 320, saída Arbo Elefa. Arbo Elefa 320, total. Romeu Papatango, socorro RMTO 07, suba para o 1000 pés, autorizado circuito padrão da 17. Reporta girando base final 17, Romeu Papatango. Oi, Isaú, circuito normal, chamará na base da 17, Papatango. Voo no 643 da sua medicação autorizada chegada Ponf, desse para mim, voo 070. Port 0200 taxi via Man April at taxiway India and Alpha to hold point 1810 and hold point report for takeoff 181014.